Então, muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês tivessem passado um bom fim de semana de Páscoa e com muita alegria e com toda a família. E com muita saúde é o que eu desejo. Então, ora, hoje somos o 11 de abril de 2023 e quanto à nossa temperatura, estamos com 8 graus a 14. Não é o mesmo dia que teve no domingo. No domingo teve um dia bestial para estarem as famílias juntas, com muito calor. E então, para quem trabalha, um ótimo dia de trabalho, muita coragem. Para quem viaja também, igualmente, muita boa viagem. E bem, quem estiver à escuta também da Rádio Arcanciele 96.2, que fiquem bem à nossa escuta das 9 até o meio-dia. E vocês estão na presença de Lourenço, então, com as manhãs românticas. E vamos continuar as nossas belas músicas e abrimos o nosso dia de hoje com Leandro, Tudo por Amor. E vamos continuar e com quem? Com Agatha, Minha Justa Causa. Ora, fiquem bem e uma ótima manhã de terça-feira e uma boa escuta com a nossa rádio e a vossa rádio Arcanciel 96.2.

Não sei aonde estou, carente desse amor, morrendo de saudade. As luzes se apagaram, o sol já despertou, meu sono foi embora. Pensa alguém que chora, é bem assim que estou. Você está em beijo em cada rosto, no sol do meu olhar, na luz no meu pensar, tá me deixando louco. Será que está pensando em mim, sentindo o que eu sinto? olhos grátis no meu sorriso, apunhalei o meu ser, deixei entrar o castigo, mandei sair o viver, e agora mesmo que eu viva, para minha vida morrer, ficou para sempre perdida, quando me disseste adeus. 9 horas e 46 minutos e estamos à escuta da Romana, quando me dissestes adeus.

t'aime, la radio qui nous aime. Estamos à escuta de Ruth Marlene, São Coisas Banais. E então eu quero enviar um bom dia ao meu amigo Fulon, que é um que nos grava todas as emissões, porque ele mandou-me uma mensagem na sexta-feira, mas eu não vi, peço-me desculpa, e amboio-lhe um bom dia, e espero que ele tivesse passado uma feliz Páscoa com a família. Então para ele, um bom dia da minha parte. Thank you. sorriso azul. Paro de pensar. Hoje minha filha és tu. Sempre só que farei distante de você. Oh meu Deus, seria não ter você na minha vida. Mas que o céu e as estrelas, assim vejo você. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. Quem me dá a vida é tu. Minha estrada sempre tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor é tu. Quem me faz sonhar é tu. Sol da minha vida és tu. Tu, anjo azul, quem sou eu? Tu és a minha fantasia. O meu mundo é sempre tu. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. Quem me dá a vida é tu. Minha estrada sempre tu. Quem me faz feliz é tu. É tu, só da minha vida és tu. Sempre tu, sempre tu, sempre tu, só da minha vida és tu. Quem me faz sofrer é tu. Quem me faz morrer é tu. É tu, minha estrada sempre tu. Quem me faz feliz é tu. Quem me dá amor é tu. Quem me faz sonhar é tu. Só da minha vida és tu. Quem me faz feliz é tu. Depois de tanto tempo, é cada vez mais forte a dor que esta saudade me provoca. É tão difícil suportar a tua ausência em mim, confirmar que não estás aqui e lentamente eu vou morrendo por viver sem ti. Paixão sem limite, amor sem final. Preciso de ti, não há dor igual. Paixão sem limite, eterno tormento. Tu não sais de mim, maldito sofrimento. Contar alguém o meu amor por ti, não há quem acredite nesta paixão, nesta paixão, paixão sem limite. Não paro de pensar em ti, acordo sem dormir. Minha vida é como um forte pesadelo que não passa. Quero acordar, suportar a tua ausência em mim, confirmar que não estás aqui e lentamente recuperar o tempo que perdi.

e ter outro sabor. O namoro à moda antiga devia ser tão bom e a vida mais bonita. Namorar à janela, escondidos ele e ela, no namoro à moda antiga devia ser tão bom. Não há que não. Teu amor não é verdadeiro. Todo o tempo que sofri, uma vez só tu disseste que me amavas com ardor. Dei-te todo o meu calor, nem um beijo pedi. essentiel. Les bons plans, sorties, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. I don't think she's feeling it right now. I will be on my phone all week. Estamos à escuta de Fernando Santana, Perdido na Vida. Então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã de terça-feira, 11 de abril, na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Traz-me a luz outra vez. Volta, não deixes que eu me perca. Vem, senão vou bem louco, pois já não suporto outro dia, talvez. Porque hoje estou perdido na vida sem ti. Sem teu amor, eu já não encontro razão de ser. Não sei quem sou, estou de alma perdida sem estar aqui. Para mim.

brilhar, tu és minha vida. O 11:16 e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 com a emissão As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço, das 9 ao meio-dia. E estamos quase a chegar ao nosso fim da emissão, porque as horas passam a voar. Então, espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e que estejam a gostar das belas músicas que estão a passar. Boa escuta e uma ótima manhã de terça-feira, dia 11 de abril. Chorar, eu quero acreditar que tu

quero deitar. Bom. horas e 44 minutos e então estão à escuta de Fernando Rodrigues, Como Eu Chorei. E vou implorar, mas você não quer. Meu coração faz tudo o que quer. Mas o tempo passa, hei de te esquecer. Eu sou infeliz, mas serei feliz se você vai ver. E você vai ver. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar a minha vez. Você vai sentir a falta de mim. Você vai chorar, mas eu não vou ligar. Não vou ser assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Me juro por Deus, não lhe aceitarei. Porque eu quero ainda ver você a chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você a chorar como eu chorei. Você não pensou no mal que me fez. Só espero um dia chegar a minha vez. Você vai sentir a falta. Não vou ligar, não vou ser assim. Sem o meu carinho, você não vai ficar. Vai sentir saudade, vai querer voltar. Me juro por Deus, não lhe aceitarei. Você a chorar como eu chorei. Pois eu quero ainda ver você a chorar como eu chorei. Vai ficar.

difícil encarar a solidão. Eu tô precisando de você. Tô um lixo, tô jogado, tô no chão. Ando por aí descontrolado. 24 horas penso em ti. Tô dormindo pouco, tô grilado. Nem sei como fui amar assim. Até desisti do meu trabalho. Celular não quer mais atender. Me dê uma chance, um minuto pra falar um pouquinho do que eu tenho pra se abrir, você vai sair e pedir que eu esqueça. Toda vez é assim, vai fugindo de mim, quase perco a cabeça. Quando o relógio avisa, visto a minha camisa, me escondo da dor. Nem bem a porta se fecha, você me esquece no elevador. Fica a sensação que essa nossa paixão é um caso sem jeito. Pra te amar outra vez, lembro que a gente fez, te procuro no peito. Só encontro vazio, feito um peixe sem rio. Me falta um pedaço. Sinto então sua boca e meu corpo sem roupa dentro do seu abraço. Esse amor de momento quase nunca tem tempo, é feito às pressas. Divide segredos, não tem paz nem sossego, não admite promessas. Esse amor clandestino faz de mim um menino que ao dormir também chora e adormece querendo te ouvir me dizendo: nunca mais vou embora. Ora, pois é, meus amigos, para hoje é tudo, e é com esta bela canção que eu acabo a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas. Ora, espero que tivessem passado uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Canção 96.2, e marcaremos encontro aqui, então, para sexta-feira, com mais uma missão, com o fim de semana à porta apresentado por Minerva Lourenço. E então, quanto a isso, desejo um ótimo dia e uma ótima semana para todos, e com muita saúde. Cuidem bem de vocês, porque vai dar muita chuva esta semana, e espero que a gente tenha no rendezvous aqui sexta-feira, então, à mesma hora, das 9 até ao meio-dia. Então, bom apetite a todos, e vou-vos deixar com a RDP Internacional. Até lá. Querem bem vocês, vão assistir. Muito bom dia, são 11 horas, 10 nos Açores. António Costa admite retirar consequências políticas das polémicas a envolver a TAP e o governo, no entanto,